Controle Sideral 9970, solicita a prova 330 para evitar formação. Estamos indo de Rio Sideral 9970. Seu de Rio Sideral 9970. Bermuda 312, bom dia, assume identificação via chegada da Bermuda 1, desça para o nível 050. Identificou, desce ao 050, por Bermuda 1, possibilidade de voar direto e tapa. 130, direto e tapa. Direto e tapa, obrigado. informe 312, o número final do ILS-X-Ray, desce para 2002, informe estabilizado, o registro agora 1022. Corrido 22, está livre o ILS, vai reportar estabilizado. Compreendem então que está livre o ILS, pode voar turma da presente? Sim, está livre, eu vou direto do ar e só as três chaves desceram para 2010. Ok, voando turma, descendo direto então, 2.131, obrigado. Lima Alfa, está a 1 minuto para a São Coral, com o seu radar encerrado, matou 080 e chame já a frequência 190.1. João, azul 2772. Azul 2772, Matheus Ponte Cara. Marcelo Ponte Cara, azul 2772. Chame 312, chame 2, Salvador, frequência 118, décima 95. Confirme por gentileza a frequência da torre. 118, décima 95. 95, obrigado. Bom dia, chama de notificação, desce para 4.6, boa vez, chama 022, chegada décima. 4.000, 1.022, mais 23, 304. Começou no 022, pista no 0, molhada. Ok, 250 com 5.022, molhada, livre pouso, é 312. Uno 0 9 5 3 0 0 0 Mateu, pistola 0. Mateu, máquina 10, Salvador, bom dia, o Azul 2772 decolado, passando 1.800 pés agora. 2772, melhor contato radar decolar, e foi decorar na praga, suba para o nível 160. Coral, Ouro Bravo, para o nível 160, o Azul 2772. Controle o Azul 2772, eu vejo a possibilidade de gente bom coordenar o nível 200. Para o nível número 0, aguarda a colação do 2772. O número 0, aguarda no 200-2772. Correio 1095, contato radar da Polaris, sobre o telemetro 360, foi 2000 autorizado pelo telefone. 2000 Alepa, subindo para 360, boa, Estrela de Salvador é 2796. Ligamos a 3040 10000, fazer essa informação ainda. Gente, aí 2796 de Juízo, com certeza. 219, só. Fox, vai chamar o som da 3304. Estou na venda quando possível estimar a procura. A little less, of course, from other. Roger. Observation, so I have Duna and Comstock. Jack Duna, and actually this weather is right over Duna, so it might just be a little left of Duna. Roger, confirm the ideal heading to intercept. Yeah, we're going to be basically 110 on the heading, maybe a little bit 100 heading. Roger, repeat. Excellent. We'll make it look good for you, boss. Affirmators. 132? This one, 132. Runway 10 American 29. 45 degrees cruzeiro, 5 knots. Paraná 311, desça para 2010, ajuste 1022, turbulência, porte estabilizado. 2 ao 10, 1022, autorizado IRS 63, por hora. O Xanã 63, por hora, solicita a Bruna presente. Presente, Xanã 63, por hora. Direto Bruna 63, por hora. Autorizada, vento 250 graus, 05 nós. Autorizada, decolagem, 7179. Deixa o controle do Salvador, sua identificação, desça para 4.10, eixo 022, voando na Praia de Alagoinhas para interceptar a chegada da terra. Olha, mãe, que vai ser o 3179? 3179, contato radar, sobre nível 300, e essa é 300 Tango 1, 3179. Estabilizado IRS 6319. Chamando a 311, cuidado de aproximação, chamando terminal 8, decimal 95. 297. 299, chamo Santo Recife, 128.35, Copiano 125.1. Recife, 128.35, Copiano 251, Copiano. Boa. Sexpress, Transfer. Poxa, na 319, continua a aproximação, reporte do Zato Campo. Altímetro no 022, pistão 0, molhada. Sétima, tem aproximação, 6319.